cada passar. Quando acabar a luz e a escuridão subir pro alto do céu, olha em paz que a nuvem já se desfaz e a lua cheia de intuição logo aparece pra multidão, como se dissesse: preste atenção em mim. O que tem começo, tem meio e fim. Deixa passar o dia ruim, que a tempestade resolve com Deus. Para a luz e a escuridão subir pro alto do céu, olha em paz que a nuvem já se desfaz e a lua cheia de intuição logo aparece pra multidão, como se dissesse: preste atenção. Passar o dia ruim, que a tempestade resolve com foi só mais um temporal.